ninguém é uma ilha, ninguém é completo em si mesmo. Cada ser humano é um pedaço do continente, uma parte da terra. Se o mar leva uma porção da terra, toda a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, uma casa, teus amigos ou tua própria casa. A morte de qualquer ser humano me diminui, porque estou ligado à humanidade. Portanto, nunca perguntes por que os sinos dobram. Eles dobram por ti. Sejam bem-vindos ao Apenas um Cast. E hoje a gente vai estar discutindo sobre guerras. Isso é um assunto que a gente já discutiu algumas vezes nesse nosso podcast. E hoje a gente vai estar discutindo cenários alternativos de guerra. Vamos falar de três guerras hoje: Canudos, as guerras napoleônicas e as invasões mongóis. E vamos discutir o que aconteceria se o resultado dessas guerras fosse outro. Certo? Hoje tem uma citação, uma coisa nova que está acontecendo, uma citação de John Donne em um livro do Ernest Hemingway, chamado Por que Ensino Dobram? E tem tudo a ver com esse podcast de hoje. Então vamos começar. E aí, Eliomar, você vai falar sobre o que hoje? Então, vou falar sobre a Guerra de Canudos, cara. E o que foi a Guerra de Canudos? Quando ela aconteceu? Então, a Guerra de Canudos ela aconteceu ali no final do século XVIII, né? Tipo, Canudos era um vilarejozinho lá, que tinha um líder, né? Que era o Antônio Conselheiro. Que, basicamente, tipo, a mulher do cara largou ele pra ficar com o militar. E, por isso, ele vagou pelo sertão lá e... Ele atraiu os seguidores lá, pessoas que admiravam ele. Ele foi professor, advogado, várias coisas. E aí ele fundou uma república, o pessoal que teve seus ideais ali, semi-religiosos, eu diria. Só que os senhores, né, daquelas terras, lá daquele lugar, não gostaram muito do pessoal estar nas terras deles e não trabalhando pra eles e blá blá blá. E aí foram fazendo teorias da conspiração, de que eles iam se revoltar e fundar uma monarquia. E isso resultou que o Arraial de Canudos foi atacado, cara. E o que é mais louco é que ele resistiu a três ondas de ataques militares mesmos, assim. O que fez com que o pessoal passasse a, de fato, acreditar que eles realmente fossem fazer algo do tipo. É muito louco. O que é legal nessa história, pelo que eu lembro, teve a série, eles fizeram a minissérie na Globo, passou na televisão, teve o filme também, material pra gente aprender bastante coisa por aí. Mas o que é legal nessa história é que o Antônio Conselheiro, o Ulisses vai até poder falar melhor disso, ele partia de um movimento ou de uma seita que pregava o sebastianismo. Olha aí. Lembra, Ulisses? Sim. Que era baseado na lenda do rei Sebastião, o famoso rei português que morreu nas costas, não sei se nas costas do Brasil ou nas costas de Portugal, combatendo os mouros. Na verdade, nas costas da África, no norte da África. Da África, né? Isso. Bom, tu sabe um pouco mais sobre essa lenda aí, Ulisses? Pois é, que como ele desapareceu durante a batalha, os portugueses acreditavam que ele iria retornar e tornar Portugal a grande nação de novo, né? Então esse sebastianismo era coisa bem recorrente, assim. Incrível como isso veio, inclusive, para a colônia, que no caso era o Brasil, né? Ficou uma coisa tão forte em Portugal, arraigada, e veio os imigrantes, né, as pessoas de Portugal que vieram constituir família, vieram morar no Brasil, trouxeram isso também, e séculos depois isso continua reverberando, que era na época do Antônio Conselheiro. É interessante notar que esse lance do sebastianismo tem um certo paralelo com a lenda do rei Arthur na Inglaterra, que dizem que é no rei Arthur. Uhum. O rei Arthur, quando a Inglaterra estiver muito, muito mal, estiver com crise, o rei Arthur vai voltar do além, ou sabe Deus de onde, vai reerguer o país. Vai unir o país e vai empreender uma campanha para reerguer o país de novo, né? Mas é incrível isso daí, como tem paralelo nessas coisas. Engraçado, eu acabei de ler o Sertões do Euclides da Cunha, né? Que é basicamente sobre o Canudo, né? E assim, me chama muita atenção que é um livro muito brutal. Ele conta. Ele era um repórter, né? Um correspondente de guerra, que nem o Hemingway também foi. Me chama muita atenção a brutalidade com que o exército simplesmente dizimou todo mundo, né? Uma coisa assim. Matou todo mundo, não sobrou ninguém vivo, basicamente. Eles estavam com tanta raiva do exército de Canudos por ter repelido o exército três vezes. quando veio a quarta, o objetivo era simplesmente aniquilar qualquer resistência, né? Era na época em que já estava se constituindo a república no país, eu acho que já existia, e eles ainda estavam com ideais monarquistas. Isso. Então, era um medo geral de que isso se espalhasse, começasse no Nordeste, se espalhasse por todo o Brasil e quisessem, surgissem movimentos, né, requerendo a volta do sistema de governo. Até porque teve muitas pessoas que queriam aderir aquilo para elas. Então, acredito que pessoas foram aparecendo depois disso ganhar repercussão, né? Eu, pelo menos, eu imagino, assim. Pessoas escutavam, ah, o Antônio Conselheiro, ele tá resistindo e eles estão atacando lá. E eu acho que algumas pessoas, tipo, se recrutavam, entendeu? Chegavam lá e aumentavam. Eu acho que esse tipo de coisa também deve ter preocupado muitas pessoas. Puxa, e não aconteceu só lá, né? Aconteceu em Goiás também, coisas parecidas e tal. Mas assim, o que me chama mais atenção é o seguinte: quando teve farrapo no Rio Grande do Sul, sabe? É, as pessoas foram perdoadas, eles foram integrados ao exército, sabe? Agora, quando é Canudos, que é lá no Nordeste, sabe? Então, aí, em Belém também, que teve lá a balaiada, eles simplesmente matam todo mundo e... Não, mas aí... E acabam com todo mundo. São movimentos diferentes, né, Ulisses? Eu acredito que farrapos... primeiro que, né, tu não pode nem falar muito Brasil, porque ali era Brasil, Uruguai e Argentina. E eles nem se consideravam de um país, no caso, falando rapidamente sobre essa revolta, né? E eram interesses muito diferentes. Um estava querendo uma coisa, o parceiro dele estava querendo outra, era a questão da divisão de gado. Era uma coisa bem distância mesmo, né? Não tinha muito uma caracterização como um movimento de revolta, como eles deram a Canudos. Eu acho que Canudos não era nem para ser uma revolta. A República tornou isso muito por causa que eles conseguiram rechaçar dois ataques ou três, né, Lamar? Foram três ou foram dois? Três. Foram três. Então, porra, um povoado no meio do Nordeste, do sertão, consegue rechaçar três ondas de ataques da República, caralho, do Exército Real? Pô, como é? Quem são esses caras, né, pô? Então, eles foram com tudo pra cima. É porque, na verdade, começou, eles implantaram falsos rumores de que eles se armavam e eles iam saquear locais aos arredores, entendeu? Mas isso, tipo, foi a desculpa que eles deram pra iniciar a onda de ataque. Foi cruel, cara. Mas, Eliomar, o que você acha que teria acontecido se o resultado fosse diferente? Então, eu imagino o seguinte. Eu não consigo imaginar que, de fato, ele fosse conseguir criar ali uma coisa independente mesmo. Tipo, um país dentro de outro país. E, tipo, acho que isso nunca ia ser aceito. Eles iam receber ondas de ataque infinitas. Mas, o que eu acho que poderia ter acontecido... É, em algum momento, a população em geral compreender o lado deles, entendeu? Toda aquela questão de sofrimento que o pessoal do Nordeste tinha e tal, e dos ideais que o conselheiro tinha, tudo indica que ele era uma pessoa realmente sábia e que era, entre aspas, bondosa, né? A gente também não sabe até onde a história é verídica. É verdade. E de repente ele fosse, sei lá, canonizado, cara. E tipo, parassem os ataques, entendeu? E dessem algum tipo de poder pra eles ali... Tipo, como se eles formassem um grupo que fosse o governo daquele local e ok, entendeu? Uma pequena oligarquia dentro do país? Sim, sim, eu acho que, cara, poderia ter acontecido, como vocês mesmos disseram, entendeu? Foi rechaçado até o último, assim, cara. Eu acho que não ficaria muito distante de ter acontecido, tipo, um acordo, sabe? Chegava lá um diplomata lá da vida e... criar algum acordo entre eles. Olha só que legal, cara. Assim, historicamente, aqui no Brasil, a gente tem ou regiões divididas, a gente tem o histórico das regiões que desde sempre foram revoltosas ou idealistas. Então a gente sabe que, por exemplo, o sul do país sempre teve essa história do sul é meu país, né? O gaúcho, a pátria e tudo mais, né? Tem até aquele livro do Érico Veríssimo que fala sobre esse assunto. Sim. Né? E o que aconteceria? Tempo e o vento. Exatamente. De repente o eixo disso poderia mudar do sul, ou continuaria no sul, mas ficaria bem mais forte no Nordeste. Consequentemente, a gente que é daqui do Norte, Amazonas, Pará, Maranhão, seria muito mais influenciado por esses caras do que, por exemplo, pelo Sudeste. Realmente poderia acontecer uma grande virada assim, de poder no país. Porque se vocês forem estudar um pouco depois do que aconteceu no país, por exemplo, na época da borracha aqui no Amazonas, acho que Manaus era a segunda ou terceira maior economia do país. Muitas vezes ela chegou a bancar os gastos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Sabe que onde rola dinheiro, rola poder, né? Então, onde teria mais chance de ser um centro influenciador, tanto de cultura quanto de decisão, poderia, de repente, não ser no Sudeste, no Sul, e sim ser no Norte e Nordeste. É, eu penso só que isso é muito, muito difícil de imaginar, né? Porque não era a gente da elite que estava fazendo isso, né? eram sertanejos e era aquela gente estourada, assim, daquela região. É, mas você sabe que uma vez pode pegar o cara mais perrapado do mundo, mas tu dá poder na mão dele, ele deixa de ser perrapado, vira outra coisa. Já dizia Emiliano Zapata. Exato, tipo a burguesia na Europa, cara. Burguesia eram os caras fodidos, mas depois que eles tiveram dinheiro, começaram a enriquecer, deixaram de ser classe baixa, cara. Isso não é só uma coisa do dia pra noite, é só decorrente dos anos. Ah, começou com o conselheiro morreu, só que ele deixou a semente plantada. As próximas gerações já não iam ser pé rapado. Pelo menos eu compenso, né? Sim, sim. A partir do momento que eles começassem a ter poder econômico, isso aí virava, cara. Então a gente bate que seria realmente isso? Criaria um novo centro de poder no país? É, talvez. Eu acho que eu não chega nem a ser centro de poder. Eu acho assim, é como se... Vamos tentar criar rapidamente uma situação aqui. É como se a gente tivesse que nosso governo local no nosso estado, aqui no Amazonas, certo? E aí tivesse uma grande revolta e a gente não aceitasse aquilo e a gente começasse a criar os nossos próprios grupos e de repente fosse aceito que fosse, tipo, destituído o poder daquele pessoal e repassado para essas pessoas, entendeu? Era isso que eu quis dizer. Que é uma revolução, no fim das contas. É. Que é exatamente a definição de revolução que você acabou de falar. É, só que, cara, seria... de uma forma, entre aspas, pacífica, porque não foi, tipo, invadindo o lugar e matando as pessoas que estavam no poder, entendeu? Foi apenas fazendo... Foi idealista, pô. Idealizando uma ideia na cabeça das pessoas. É, talvez, né? É, pois é, podia ser só uma comunidade, tipo a comunidade eclética que tem aqui, tem lá em Brasília e tal, que é uma comunidade religiosa, tem suas regras lá e tal, um monte de gente mora lá e tem uma certa autonomia, né? Mas se vocês forem ver, ainda assim, depois da morte, da queda de Canudos, ainda assim perdurou durante os bons anos o mito de Antônio Conselheiro. Ainda houveram pequenos seguidores, mas nada que chegasse ao tamanho do que foi Canudos. É, cara, mas é porque eu imagino que eles realmente, cara, tipo, foram até o limite deles, assim. Eu acho que morreram todo mundo mesmo, assim. Criança, mulher, idoso, todo mundo, cara. Fizeram a rapa. É, foi bizarro. O final de Dos Sertões, cara, você vê que o Euclides da Cunha tá com vergonha de contar aquele final, assim, velho. É bizarro. Afinal de contas, ele morreu, foi tipo por causas naturais, né? Tipo, uma desidratação por disenteria. Uma dor de barriga. É. Caganeira. É, sim. Basicamente. Apenas um cast. E aí, Sebastião, qual que é o seu tema? Eu vou falar da conquistas e invasões mongóis. Como vocês devem saber, Gengis Khan, personagem histórico conhecidíssimo, ainda mais agora, né, por causa da série da Netflix e... Não, mas a série é com o Kublai Khan, que é o neto dele. Sim, mas a história é do império dele, de Gengis Khan, né, cara? Ninguém saberia que era Kublai se não fosse por causa do avô. Uhum. Mas enfim, até nisso a gente começou a estudar. É engraçado isso, cara, um adendo rapidinho aqui. Quando a gente estuda história na escola, pelo menos na nossa época, 30 anos atrás... eles não ensinavam, não davam ênfase muito grande em certos heróis orientais. Falavam muito cruzadas, personagens da cultura ocidental, mas da cultura oriental a gente quase não sabia quase nada, pra não dizer nada, né? Então eu lembro, por exemplo, nunca ter estudado sobre Gengis Khan, não soube quem era ele, nem o que reverbera na história dele. Nem que boa parte da população mundial tem os genes dele. Cara, 1% da população mundial tem os genes desse filho da puta. Imagina quantas mulheres esse cara já comeu, mas enfim. O que eu vou falar é a parte que abrange desde 1187, quando houve a unificação de todas as tribos que vagavam pela Mongólia, até 1304, que é quando é considerado o último ataque que o exército, a chamada Horda Dourada, né, que era o exército famoso de Gengis Khan, ele fez um ataque contra a Síria e foi o último grande ataque e foi meio que considerado a queda do Império, que já estava bem dividido e com lutas internas, enfim. Caraca, a Síria, velho? A Síria. Então, o que acontece? A história de Gengis Khan eu não vou contar, que é muito grande, mas resumindo, ele conseguiu unificar todas as tribos de bárbaros, camponeses, fazendeiros, todas as pessoas que viviam na Mongólia, ele conseguiu unificar e tornou isso um exército. E como a Mongólia, o território dela é uma gigantesca estepe, né? Estepe, para quem não sabe, é um tipo de terreno descampado, né? Então eles tinham como a principal arma deles de ataque o uso do cavalo. Pônei. Do pônei, né? E a arma principal deles era o arco e flecha. Numa época em que você, se fosse, por exemplo, pegar a Europa, eles lutavam com full blade, com armadura, com espada, com armas relativamente pesadas e lentas, eles inovaram por ter uma grande capacidade bélica, uma base móvel e poderosa. Ou seja, eles não tinham infantaria a pé. Toda a infantaria deles era a cavalo. Todos os ataques deles eram coordenados a cavalo e a arma principal deles era arco e flecha. Ou seja, ele não precisava necessariamente ir de encontro ao inimigo para matar ele. Podia matar à distância. E eles eram ótimos arqueiros, né, cara? Com certeza. E então isso tornou eles poderosíssimos. Eles começaram invadindo ali por perto, né? Lógico, a Mongólia é um país grande, mas perto da China ela é relativamente pequena. Então eles começaram invadindo os reinos da China. A China nessa época não era unificada. Era como se fosse um sistema feudal. Era, acho que se não me engano, 4 ou 5 reinos. Eles começaram invadindo a China aos poucos e conseguiram tomar a principal base da China, né? A principal região mais rica da China. E a partir daí eles começaram a empreender as principais conquistas dele. Começando primeiramente pela Ásia. Então eles invadiram a parte da China, depois já pularam para a Coreia. E depois já começaram a invadir por parte do Oriente Médio, né? Que tinha muito forte, muito poderoso por causa do comércio. É isso aí, só pra ressaltar a parte da questão tática que tu falou de guerra aí. Eles usavam esses pôneis, diziam que os pôneis de alguma forma eram mais resistentes e tal, porque as jornadas eram longas e eles conseguiam percorrer uma grande distância. Eles levavam pôneis reservas e aí eles montavam em outro pra esse que ele tava descansar. E tem toda uma dificuldade, cara, em se atirar com arco e flecha quando se tá montado. Por causa do solavanco, mas eles treinavam bastante e aí eles conseguiam atirar de uma forma precisa lá. Mas, Sebs, o que você acha que seria o cenário alternativo nesse caso, então? Então, como eu estava fazendo uma pequena retrospectiva, eles começaram invadindo a própria vizinhança, digamos assim, né? A parte oriental ali, né? China, Coreia. Invadiram, não conquistaram totalmente a China. Isso na época do próprio Genghis Khan, né? Depois, posteriormente, com o neto dele, eles conseguiram. E eles pularam para a Coreia, conquistaram a Coreia, entraram no Oriente Médio, começaram batalhas com a Pérsia, e aí eles já começaram a fazer guerra lá na parte da Rússia, já querendo entrar na Europa. Eles conseguiram anexar o Azerbaijão, pegaram parte da Armênia e já bateram as portas do Principado da Rússia. Ou seja, nessa época eles já estavam famosos no mundo inteiro, né? Então já existia meio que uma comoção na Europa que ninguém conseguia parar aqueles caras. O único exército que conseguiu bater de frente com eles foram os búlgaros, na margem do rio Volga. Mas ainda assim, eles conseguiram apenas repelir numa primeira batalha. Assim, na minha opinião, cara, se não tiver, o Khan não tivesse morrido, que era o grande imperador, né, que ia unificar todo mundo, era, segundo ele, era a missão divina, né, que o deus dele deu, eu acho que eles não tinham limites, cara. Como é que eu posso falar? A organização do império era uma coisa muito avançada. Assim, mas quando eles invadiram a China, eles se aprimoraram muito em questão de armamento, tática de guerra, cultura na parte de construir cidades. Conta muito disso, vocês foram ler as crônicas de Marco Polo, ele conta. Ele falou que as cidades eram uma coisa de louco, uma coisa moderna, nunca antes vista em toda a Europa. Então, eu acho que se realmente a sorte tivesse sido um pouco diferente para eles, eles realmente teriam anexado não toda a Europa, mas grande parte da Europa. Acho que a Inglaterra não seria conquistada por ela ser uma ilha. Mas o resto da Europa eles conseguiriam anexar, fazendo, logicamente, tratados de paz e negociações com países que fossem mais poderosos. Eles iam manter aquele império durante anos, anos e anos. Pois é, ele é um império muito brutal, né? Assim, eu li sobre isso também essa semana. O Genghis Khan destruiu várias cidades que tinham milênios anteriormente, assim, não sobrou nada, nenhum resquício desses lugares também. Né? Então, assim, eu acho surpreendente ele ter conseguido manter um império depois da morte dele. Porque a gente vê a mesma coisa com Alexandre o Grande, né? Que é o cara que foi lá e foi lutando, lutando, lutando até acabar, até morrer e tal. Mas eu não lembro, Alexandre teve herdeiros ou não? Não, ele não teve herdeiros, ele morreu sem herdeiros. Né? E aí, por isso que o império dele se esfacelou logo depois. Mas era a mesma coisa, a mesma vibe, sair matando geral e conquistando geral como se não houvesse amanhã. Existe uma... a galera acha, né, que o Império Mongol era só entrar, pilhar, destruir e matar. Não era bem assim, cara. Acho que no começo era assim, cara. Bem no comecinho, cara. Mas a partir do momento... é que nem eu falei, a partir do momento que eles entraram na China e viram que é a China... eles mudaram, cara, mudaram totalmente pra cima. Inclusive, o neto deles, Kublai, ele tinha uma uma frescura que ele queria ser meio chinês, ele não queria ser mongol. Ele prezava as origens dele, a história do Khan e tudo, mas assim, a cultura dele, o jeito dele se vestir, o jeito dele se relacionar, tudo já estava muito influenciado pelos meios chineses, né? A China naquela época é um império magnânimo, gigantesco. Mas tem muitos relatos históricos, cara, de que a China foi um dos primeiros, assim, a ficar muito desenvolvido em relação a todos, sim, os outros países do mundo. É assim, eles conseguiram ganhar na porrada, entraram na China. Quando eles conseguiram se fixar na China, aí eles se especializaram e falaram, agora a gente vai dominar o resto do mundo. Engraçado, né? Então seria totalmente diferente a cultura, assim, por exemplo, os deuses que a gente cultuaria. É esse ponto que eu quero chegar, cara. Tu tá falando no ponto de não ter acontecido dos europeus terem se espalhado tanto pelo mundo, é isso? Não. E os asiáticos terem tomado uma fatia tão grande que eles teriam colonizado os outros lugares? Sim, não. Sim. E porque eles conseguiriam dominar as principais rotas de acesso por terra da Europa, eles iam conseguir invadir. Na minha opinião, naquela época, nenhum exército ia fazer frente para eles. O que tinha ali por terra? Alemanha, eles derrotaram os alemães. Itália, sabe? Até hoje. Coitado, até hoje. Os únicos que nem eu falei que conseguiram fazer frente a eles, os búlgaros, que, segundo diziam as escrituras, as lendas, eles eram mais belicosos do que os mongóis. Mas eles estavam em menor número e eram mais desorganizados, então também acabaram perecendo. Então, o único país que ainda tinha exército organizado e talvez possível de bater de frente com eles seria, talvez, a França e a Inglaterra. E eu só dou esse plus para a Inglaterra por ela estar numa ilha, né? Não ser tão fácil de ser invadida. Mas a França e a Inglaterra estavam em guerra sempre, né? Talvez isso fizesse com que eles se unissem, né? Mas, enfim, eu não via limite pro Império Mongol em termos de expansão. Ainda mais porque eles começaram, já a partir do neto dele, a fazer alianças. Então eles chegaram, por exemplo, eles chegaram na Pérsia, invadiram a Pérsia e falaram, olha, tudo bem, a gente vai invadir aqui, só que tu continua sendo rei, teus hábitos continuam sendo os mesmos, tua religião continua sendo a mesma, sabe? Mas tu vai pagar tributos. Exatamente. É porque a questão é a seguinte, pô, querendo ou não, não dá pra te governar tudo, pô. É muito pra se governar, tu não vai... É impossível, é humanamente impossível, entendeu? Então é muito mais fácil tu chegar naquele lugar, tipo, submeter ele ao teu poder e dizer, olha, continuem aí, governem aí por mim, mas me deem tributo, entendeu? Vocês pagam tributo. E isso é uma coisa que é muito bem sacada e é uma coisa tão atual, porque como é que eles faziam para poder fechar o cara nessa permuta? O cara fala, ah, ele tá me ameaçando com força, tudo bem, mas ele não me matou, eu posso reunir meu exército e amanhã eu crio um exército forte e começo a invadir ali contra o cara. Como é que ele fazia para trancar isso? Via comércio. Então ele praticamente ele fechou a Rota da Seda. Quem mandava na Rota da Seda, que era a rota mais lucrativa da época, eram eles. Então você poderia até se revoltar, você ia virar uma Cuba da vida. Ah, não vou mais lutar com você, não fico nada, tudo bem, fico aqui no meu canto. Beleza, cara, mas também comércio, dinheiro, prosperidade, você não vai ter no seu país. Então, ele conseguia trancar pelos dois lados, tanto pela parte da força, por causa do poderio do exército dele, quanto pela parte comercial. Se ele mantivesse isso, se realmente... os motivos da queda do Império Mongol são vários, mas o principal que eu consigo colocar aqui em pauta é a questão da ganância dos próprios herdeiros deles. É muito parecido com o que aconteceu, por exemplo, quando caiu Roma. Os senhores de Roma já não queriam mais ter aquela ideia de unidade de Roma, o que é Roma. Eles queriam cada um ter seu próprio feudo. E até o início do feudalismo na Europa isso, né? Depois a gente vê que isso teve as próprias consequências depois. Mas o que eu reparo é isso, cara. Cada um... Ah, eu achei essa parte do mundo... Tô feliz aqui, tô tranquilo aqui, então vou ficar por aqui. Já não empreendem mais alianças como antigamente. É porque morreu a grande figura que unia todos eles, né, cara? E aí, fragmento. Quando o Gengis Khan morreu dessa quebra, ele morreu aqui... Tá aqui, 1227, ele morre. O Império é dividido entre seus filhos e netos. Então, a partir daí, ó, 1227, o Império mesmo acabou em 1304. Teve mais um século aí, quase, de dominação. Então foi uma coisa que foi se degradando... repetidas e repetidas vezes. Vocês acham que realmente teria, se o Império Mongol tivesse mantido durante, sei lá, mais uns 200 ou 300 anos, hoje em dia as coisas seriam diferentes, pelo menos no que diz a Europa? Se eles estivessem se expandindo nesse tempo, eu acho que os europeus não tinham colonizado tanto os outros lugares. Eu acho que uma fatia das colonizações que foram feitas iam para os asiáticos também, entendeu? O Brasil é tipo um país muito gigante, cara. Uhum. Foi tomado quase todo pelos europeus. Eu acho que uma fatia desse lugar aqui podia ir pra eles de alguma forma. Eu não sei. O que você acha, Luiz? Eu fico pensando no seguinte. Teve outros países que fizeram a mesma coisa, né? Sei lá, o Alexandre o Grande, você teve... Antes dele, o Xerxes, você teve desses países, o único que fez isso e permaneceu e permanece até hoje assim, foi a China, que era uma grande cultura, e sempre teve essa grande influência ali, inclusive dominava política, sei lá, ideologicamente o Japão, a Coreia e tal. Então, eu acho que, na verdade, talvez a China fosse maior hoje, entendeu? A China e a Mongólia fossem uma coisa só, eu acho. Eu acho muito difícil, por exemplo, você, economicamente, você conseguir dominar toda a Europa, entendeu? Sinceramente, porque você tem os Alpes ali, você tem vários problemas de geografia mesmo para você conseguir ultrapassar os países ali, entendeu? Se a Ásia inteira tivesse ficado unificada, ela ia ser muito foda hoje em dia, cara. Talvez a Rússia fosse menor também, entendeu? Certamente. E teria muito menos influência e tal. Só rapidinho para fechar, tu falou em Japão, né? Tem a clássica história da invasão dos mongóis no Japão. Isso já foi na época do Kublai, né? Do neto de Genghis Khan. O que é que aconteceu? Eles primeiramente mandaram um barco, né? Uma embarcação para lá, acho que com 200 ou 150 homens, só para ver qual é, né? O que é que tem naquela ilha. Chegaram lá, eles conseguiram derrotar a armada japonesa, os temidos samurais, o exército dos imperadores derrotaram na praia. Só que como eles não estavam em número para conquistar, né? Pô, vai conquistar o quê com 150 caras? Eles voltaram e falaram, vamos que tá mole, pode ir. Quando o Kublai botou toda a frota armada, agora a gente vai conquistar essa porra, primeiro deu uma tempestade, acabou com a frota dos caras. Os poucos que chegaram, conseguiram, os barcos que conseguiram chegar de novo no Japão, foram facilmente rechaçados. E na segunda vez, de novo, outra tempestade, e a partir daí começou um culto no Japão, que é chamado o vento divino, o kamikaze, que é daí que vem. Eles começaram a cultuar, em todo o Japão foram erguidos templos em honra ao deus da tempestade, né, no caso, que é o deus kamikaze, né, aos ventos divinos, os kamikazes, que salvaram o Japão de serem colonizados pelos mongóis, né. Então é um pouco disso, eu acho interessante. Eu sei que vocês vão discordar, né, que vocês gostam dos samurais e tal, mas na primeira vez que teve um embate entre um exército samurai e um outro exército de fora, que não seja de dentro do Japão, os caras pegaram porrada. Inclusive porque os mongóis já usavam pólvora nessa época, os japoneses nem sabiam que era pólvora. Eu acho que tem muito a ver também que, pô, os mongóis já estavam muito experientes em batalhas, cara. Muito. Tipo, era o cotidiano dos caras. Vai ver que os japoneses não estavam... Beleza, o militarismo deles e tal, mas não tinham tanta prática assim quanto os caras. Experiência faz diferença. Apenas um cast. Vamos lá, Ulisses, o que você tem a falar pra gente sobre as guerras napoleônicas? Na verdade, assim, as guerras napoleônicas foram as últimas grandes guerras entre a França e a Inglaterra, né? Que estavam sempre em guerra desde o século X, porque o rei da Inglaterra, ele achava que ele tinha direito à França, e aí porrada rolando de tudo quanto é lado e tal. As guerras napoleônicas foram o fechamento de um ciclo, né, que transformou a Inglaterra na maior potência global, né, o primeiro império global da história da humanidade, que diziam, né, que a Inglaterra tinha um império que o sol nunca se punha, né, que era uma coisa assim fantástica. Você tinha colônias na América, na Ásia, na África. Aconteceu ao final dessas guerras foi justamente o domínio dos vencedores, que eram os ingleses. Mas assim, Napoleão, ele chegou ao poder com um objetivo muito claro, né, que era levar os princípios da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, esses ideais para a Europa, né? Então ele começou atacando ali a Espanha, Portugal, foi aí que a família real veio para o Brasil, e depois ele voltou a sua atenção para o Oeste. Foi quando ele se ferrou, e foi quando ele tentou invadir a Rússia, e aí deu chabu na parada. Mas assim, só para esquematizar, assim, é importante o seguinte, que a Inglaterra fez para ganhar da França? Ela criou um bloqueio continental, né? Então significava o seguinte, que ninguém, que a França só conseguia se negociar, só conseguia fazer comércio com quem estava dentro do continente europeu, e os mares do mundo inteiro ficaram à disposição dos ingleses para fazerem comércio com todas as colônias do mundo, né? E foi aí que eles conseguiram ganhar a guerra, né? A economia, o porque eles conseguiam mais dinheiro para poder financiar seu exército, e aí eles conseguiram ganhar os franceses. É, nessa época de Napoleão, já existia a Invencível Armada na Espanha? Foi antes, foi depois, foi na mesma época? Ou... Não, na verdade foi mais ou menos na mesma época, né? Porque os espanhóis, eles bateram, eles tiveram a guerra de guerrilha nos Alpes ali, né? Contra os franceses, e aí os franceses eles ganharam, eles tomaram a Espanha, foram até Portugal mesmo, assim. Mas teve a resistência lá nas montanhas e tal, que foi muito difícil pro Napoleão conseguir se contrapor a ela, porque eles iam lá e cortavam linha de suprimento, roubavam o tesouro e tal, isso era foda. É, mas eu falo mais isso por causa do mar, que na época, no mar, a Inglaterra só se tornou o que foi no mar por causa da derrota da Invencível Armada. Que esse nome, esse apodo, Invencível, não é à toa. Os caras eram foda, tanto em quantidade de navios, quanto no expertise que eles tinham em guerra, né? Eles eram muito avançados. A única coisa que podia pegar, alguns historiadores falam depois, é que a manutenção das naves dele não era tão boa. Então, muitas vezes, eles iam com uma nave de guerra, com um galeão, ou com uma escuna, enfim, com algum barco de guerra, um tanto quanto avariado, que eles não tinham muito essa questão da manutenção que eles faziam. Em comparação à frota inglesa, que era um pouco mais nova, um pouco mais bem cuidada, mas era bem menor. Mas o que eu acho interessante disso, com relação a Napoleão, é primeiro que ele não era francês, né? Ele era italiano. Uhum. Ele era um estrategista brilhante. Pois é. Acho que ele deu pau nos russos também, né? Bateu nos russos. Acho que teve um general russo que falou uma vez, depois de uma derrota, assim, catastrófica do exército russo para as tropas de Napoleão, ele falou... Nós estamos lidando com um cara foda. Tipo, ele é como se nós fôssemos crianças e ele fosse um adulto. Tá escrito isso na história lá, abre aspas. Estamos lidando com um cara foda. Fecha aspas. Foi assim que aconteceu. É, ele tem que falar em russo agora, né? Pra ficar no original. E assim, tu fala da Inglaterra como uma grande potência expansionista, mas a França também tinha muitas colônias, cara. Principalmente na África. Na América, ela também teve algumas colônias. Até o Canadá, hoje em dia, a segunda língua oficial do Canadá é a França. Canadá, Nova Orleans. Eu não colocaria muito assim como a Inglaterra muito magnânima e a França correndo por fora. Eu acho que era pau a pau isso aí. Isso antes da guerra. Porque o que os ingleses fizeram? Eles foram lá e fecharam as colônias francesas. Então, eles tomaram o Canadá, tomaram Nova Orleans, tomaram as colônias africanas. Mas na porrada mesmo? Eles fizeram um bloqueio marítimo, né? E aí, quando eles fizeram um bloqueio marítimo, os franceses não tinham uma grande armada, né, para poder se contrapor aos ingleses. E aí, sufocou economicamente o império da Napoleão. Então, assim, realmente tinha isso. Mas como a superioridade naval fez a maior diferença nessa guerra, né? Porque aí os franceses não tinham não tinham como atacar a Inglaterra, porque eles não tinham como chegar lá. Os franceses deram mole, eles podiam ter se aliado aos espanhóis. Não, eles na verdade eles tomaram os espanhóis, eles tentaram chegar na Inglaterra, só que aí não deu certo, né? Deu ruim. E aí eu acho que aí que seria a grande diferença, né? Imagina o seguinte, imagina que eles tivessem se aliado aos espanhóis, que eles tivessem conseguido ter uma grande armada e tivessem conseguido tomar a Inglaterra, destruir a Inglaterra. Já naquela época. Primeiro que não ia ter nenhum país que ia usar milha, que eu acho que seria uma coisa maravilhosa. Nem graus Fahrenheit, já seria uma coisa muito boa, assim, de vocês terem feito isso. Nem polegada. É, polegada e tal. Provavelmente a língua universal não seria a inglesa, seria a francesa, né? Seria o francês, porra. Provavelmente seria o francês também. Mas, assim, tem algumas coisas que foram determinantes para os ingleses ganharem. Os ingleses, eles eram uma economia liberal, então... Tem um foco muito grande na economia. E os franceses tinham um foco muito grande nas relações interpessoais, né? Então, assim, tipo, na verdade, para um inglês tinha muito mais mobilidade social do que para um francês, que mesmo com a Revolução Francesa, ainda tinha muita nobreza ali na França e tal. Então, por exemplo, hoje, economicamente, seria muito diferente, provavelmente. Porque os franceses, eles nunca foram um povo que foi conhecido pelas grandes corporações. Os franceses eram escravistas ou não? Nessa época eu não sei. Eu lembro que nessa época os ingleses estavam querendo acabar com o tráfico de escravos para poder criar mercado consumidor para eles. Por causa que já estava vindo a Revolução Industrial, né? Exatamente. Já estava ali galgando, então eles sacaram que para ter um sucesso nessa nova empreitada não poderia ser com mão de obra escrava, sim com mão de obra... mais estimulada. Como estimular isso? Paga um soldo pro cara, uma merreca, mas pelo menos o cara não é escravo, o cara tá ganhando dele e produz, né? Até pra questão de disciplina também, né? Você pode estipular regras. Um escravo você estipula regras, mas é aquela coisa, né? O cara tá ali de... não tá de boa vontade, né? O cara tá ali, o próprio nome tá dizendo, né? Tá trabalho escravo. Provavelmente a chance de desertar são enormes, né? Como desertava, né? Quilombos, rebeliões. E sabe uma coisa que provavelmente teria acontecido, que me ocorreu agora? Bom, a monarquia inglesa, ela era aliada da monarquia portuguesa. Então, quando o Dom João VI veio para o Brasil, ele veio fugindo do Napoleão Bonaparte. Se o Napoleão ganhar a guerra, o que, que provavelmente teria acontecido? Ele teria perdido as colônias. E aí o Brasil provavelmente seria várias colônias, tipo Suriname, Guiana Francesa. Tá querendo me dizer que o Zidane seria daqui do Brasil? Provavelmente. O Pelé, seria Pelé. Pelé. Le Pelé. A gente nem ia chamar, a gente nem ia falar pão francês, ia falar pão, né? Não, esse é só pão. Cara, mas vocês veem vantagem nisso? Porque, assim, eu particularmente, eu não gosto do idioma inglês, cara. Eu acho... Eu não sei porquê, cara. Eu acho ele meio sacal, acho babaca, mas... Cara, eu vou te falar o contrário. Eu já acho a língua inglesa mais coesa, assim, ela é mais simples e... E na minha opinião, pra música, eu não sei explicar qual a mágica, mas muitas músicas pra mim ficam mais bonitas em inglês do que em português. Então, cara, mas não é porque a gente foi condicionado a isso? A gente já nasceu nessa cultura, né? É porque pra mim tem, tipo, coisas e coisas. Por exemplo, a língua espanhola, francesa, assim, ela é mais pra romance, assim, tipo, uma música, poema, assim, declamar e tal, algumas coisas assim. Mas pra mim, língua inglesa tem a ver com rock e tal. Cara, assim, eu tava lendo um livro em inglês, que é... Em português, o título é Ascensão e a Queda das Grandes Potências, né? Engraçado é o seguinte, que ele fala a maior parte do tempo sobre economia e sobre guerra, que são dois assuntos que os ingleses gostam muito, porque eles estão sempre ligados nessas paradas. E assim, eu com o dicionário do lado, eu poder ver algumas palavras que eu não conhecia. Então, por exemplo, para a palavra em português sítio, eles têm 7 palavras diferentes que eu vi nesse livro. Para a palavra sítio, sabe, sitiar e tal. E para movimento de guerra, tem várias palavras que em português significam uma coisa só. O que, que significa? Que é uma cultura que ela é muito ligada nessas coisas, em economia e guerra. Então os ingleses, eles são mais diretos mesmo, eles querem ganhar dinheiro e querem ferrar com as outras pessoas, entendeu? Agora o francês, ele já tem uma preocupação diferente, uma preocupação já de literatura e etc. Então... Até porque o francês, ele é latino e o inglês, ele é anglo-saxão. Então eles são, se você for analisar o subtipo humano, eles são realmente diferentes. Já os saxônicos eram mais frios, eram mais metódicos. O latino é passional, né? É mais explosivo, enfim. Tem essa diferença aí. Mas voltando a falar essa questão do idioma, não que eu goste do francês, mas eu, assim, se hoje em dia o mundo inteiro só falasse francês ou espanhol, eu acho que realmente na questão da praticidade seria pior, por causa que realmente o inglês, ele é muito mais prático. Tanto para você aprender quanto para você falar. E eu acho que eu arrisco dizer que o espanhol, cara, ele é uma língua assim bem difundida também. Ele é meio que secundário, assim, mas é, entendeu? Dizem que no futuro, né? Aliás, nos Estados Unidos, a língua ensinada lá nas escolas é o espanhol, né? Não é o francês nem outra língua. Algumas escolas estão começando a ensinar o chinês também. Isso tem até se passa aqui no Brasil também. Algumas escolas mais top estão ensinando o chinês também. Porra, mas convenhamos que falar inglês. Chinês deve ser muito difícil, cara. Sim, sim. Sim, claro, né? É outra parada, totalmente diferente. Porque tem entonação e tal, coisas que mudam muitas coisas, assim. Além do alfabeto, né? Que não é um alfabeto fonético, né? É um alfabeto pictórico. Mas então, Ulisses, tu acha que se não derrotasse o Napoleão na época, o quê? Ele ia conseguir, além das colônias, você acha que ele ia conseguir dominar a Inglaterra realmente ou não? Não é essa a grande questão. A questão é que a única maneira do Napoleão ter conseguido vencer seria conseguindo vencer a Inglaterra. Então, tipo, na Europa sempre teve um equilíbrio continental. Então nunca teve uma potência que fosse muito mais poderosa do que as outras, né? Por exemplo, na Ásia, né? Com a questão do Gengis Khan, não teve isso, né? Pois é, não teve isso. Então tinha a Espanha, mas ao mesmo tempo tinha a Inglaterra. Aí diminuía uma e tinha a França, que por isso contratou a Inglaterra e tal. Teve o Império Austro-Germânico, que foi foda também. É, o Sacro Império Romano-Germânico. Então, tipo assim, esses grandes impérios, a Polônia também foi um grande império e tal, esses grandes impérios, eles meio que se equilibravam, né? Então Napoleão, ele teria conseguido quebrar esse equilíbrio, ele teria conseguido fazer uma coisa que ninguém conseguiu fazer, nem os romanos conseguiram fazer, que era conseguir dominar a Europa economicamente e também como territorialmente, né? E o que que significa você controlar toda a Europa? Imagina o PIB da União Europeia inteira hoje, entendeu? Imagina essa dominação econômica, assim, a organização do mundo ia ser diferente, sabe? A Guerra Fria podia não ser Estados Unidos e Rússia, podia ser Estados Unidos e França, entendeu? Mas aí, você falou em Guerra Fria, mas você tá esquecendo de um grande player, né, nessa história toda, que inclusive foi um grande adversário de Napoleão, que é a Rússia. Ele conseguiu subjugar o exército, até onde eu sei, só não conseguiu tomar, por causa do inverno. Não, na verdade, assim, ele conseguiu subjugar, mas não muito. Na verdade, a ordem foi para destruir, terra arrasada total, né? Então, destruiu, porque o Napoleão, o que ele fazia? Ele invadia um país, ele não tinha uma grande linha de suprimento. Então, ele não conseguia fazer o exército dele sobreviver com o que mandava da França para o exército. Então, ele precisava pilhar, precisava fazer pilhagem para você conseguir sobreviver. Então, a ordem do czar russo é destruir tudo, queimar tudo, não deixar nada para os franceses. Aí chegou o inverno, os franceses avançaram muito no território, eles tomaram até São Petersburgo, e foram mais para cima ainda. Mas chegou o inverno e não tinham o que comer e voltaram fragilizados, enfraquecidos e totalmente abalados. Presa fácil, né? Presa fácil. Então, foram salvos pelo clima. Pois é, mas na verdade, assim, nesse livro que eu falei, Ascensão e Guerra das Grandes Potências, ele fala que a Inglaterra e a Rússia, elas tinham essa característica, essa geográfica mesmo, que é como eles estão nos dois extremos da Europa, e eles têm um clima que ajuda eles a evitar que eles sejam atacados. É isso. Apenas um cast. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Hoje a gente falou sobre guerras. E para acessar o nosso podcast, o nosso endereço é www.apenasumcast.blogspot.com.br. Além disso, a gente tem nossa página no Facebook, que é facebook.com, procura lá Apenas um Cast, só tem a gente. E a gente tem uma novidade hoje, a gente tem uma nova página no Feedburner, então você pode assinar nosso feed lá. Nosso endereço é feeds.feedburner.com/apenasumcast. A gente também tem o nosso e-mail no Gmail, apenasumcast@gmail.com. E também temos um canal no YouTube, em que a gente vai estar divulgando teasers, falando sobre os próximos episódios. Só procurar Apenas um Cast lá no YouTube, que você acha fácil. Se a gente achar algum cristão bendito, iluminado, que sabe editar vídeo e esteja afim de passar muita vergonha, a gente vai até ter vídeo nosso. Mas cabe aí ver quem tá afim e quem sabe editar vídeo. E a gente vai terminar hoje com uma música de uma banda carioca chamada Elefecto. Oi! Foi que ele escolheu a banda, né? Pois é. A banda carioca Elefecto, que o nome da música é Pedras e Sonhos. Eu espero que vocês curtam. É isso aí, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus, Gauss, Ra, ou então o Deus do Gengis Khan. Fiquem com o Kamikaze. Abraços. Tchau. Abraço. Tchau. Bonus game. pedra apareceu. Meio do caminho uma pedra apareceu. No meio do caminho uma pedra no